Fala, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Internet. Edição para 17 de junho de 2013. Uma edição que hoje lhe vai trazer música medieval. A minha intervenção será única, não vou falar mais hoje, só não vou, digamos, dizer qual é que é o tema de hoje. Hoje vamos falar, então, hoje vamos trazer aqui música medieval e vamos abordá-la também amanhã na nossa edição. Mas hoje vamos deixá-lo com uma espécie, isto não é bem uma celebração, mas é, enfim, é um conjunto um bocadinho mais prolongado de música medieval e que então aqui teremos enfim, para a escuta. Nas próximas edições vamos falar de coisas várias, uma das quais está relacionada com órgão. E já vamos saber porque é que eu, depois disso, eu fiquei este órgão, não é? Mas hoje vamos mesmo trazer música medieval. E eu vou ficar por aqui. Desejo ao estimado auditório a continuação de uma ótima noite, tarde ainda, na companhia do canal da Rádio Tuna. Daqui a pouco vamos ter, entre outras coisas, ou entre outros programas, Motivação, por exemplo, com a Ana Paula Pinheiro, e Romantismo no Ar, com o Ricardo Teodoro. Fique bem ouvindo, tenha então uma boa noite, ou uma boa tarde, como preferir, e até amanhã. Thank you.